saudade, mal-estar que se vem diz, que fere, mas não deixa cicatriz. Saudade doce vem que nos tortura e ao coração maltrata com doçura. Saudade que me trouxe aqui, saudade de beijar a ti, saudade de uma era passada, do tempo em que eu fui amada. Saudade de rever os meus, saudade dos sorrisos teus, saudade quem é que não tem, só mesmo alguém que nunca quis ver. Se a vida lá distante, o nosso amor, nossa alma vai murchando como a flor. Vivendo quer no campo ou na cidade, se sofre a angústia imensa da saudade. Mas quando desse amor nos apossamos, os dias correm, voam, jubilamos. Se o lar for infeliz, então teremos saudade das saudades que tivemos. Alguém que nunca quis ver.